ligado, tá favorável. Tá ligado, tá favorável. É o Daniel, tu tá ligado, é o que comanda todo o estado. Produtora Matrix de Vigia. Pega minha Ferrari, bora ostentar. Vamos pra minha mansão, tá ligado, é nós que tá. Com um cordão de ouro, com o preço de um Camaro. Chama as top 20 pra curtir do nosso lado. Compra as bebidas, faz elas endoidar. Leva pro escurinho que elas quer te pegar. Se tiver muita louquinha, levo pra minha suíte. E ostento mesmo só com aquelas top 20. Clima ostentação, cheio do milhão. Daniel Cardoso, só tá aí a produção. Clima ostentação, cheio do milhão. Daniel Cardoso, só tá aí a produção. É o Daniel, tu tá ligado, é o que comanda todo o estado. É o Daniel, tu tá ligado, é o que comanda todo o estado. Fala aí rapaziada, aqui é o MC J. Aqui é o MC Menor. Tamo junto, é nóis. O considerado Aglisson Produções. Pega minha Ferrari, bora ostentar. Vamos pra minha mansão, tá ligado, é nós que tá. Com um cordão de ouro, com o preço de um Camaro. Chama as top 20 pra curtir do nosso lado. Compra as bebidas, faz elas endoidar. Leva pro escurinho que elas quer te pegar. Se tiver muita louquinha, levo pra minha suíte. E ostento mesmo só com aquelas top 20. Clima ostentação, cheio do milhão. Daniel Cardoso, só tá aí a produção. Clima ostentação, cheio do milhão. Daniel Cardoso, só tá aí a produção. É o Daniel, tu tá ligado, é o que comanda todo o estado. É o Daniel, tu tá ligado, é o que comanda todo o estado. É o Daniel, tu tá ligado, é o que comanda todo o estado. É o Daniel, tu tá ligado, é o que comanda todo o estado.